Certamente, grande festa Mogwai na Aula Magna, tal como vai ser ou vão ser as noites do Coliseu do Porto e de Lisboa sucessivamente, amanhã sábado na Invicta e depois domingo em Lisboa para os Kaizer Chiefs. Olá, boa noite. Por favor, deem as boas-vindas a Viriato 25, a nova Toca do Lobo, Radar 96.8 MHz, Rádio Difusão, emissão online ou Radio On Click, como lhe chamamos ultimamente, em radarlisboa.fm. Hi. imediato 25 de noite dentro da edição que liga sexta a sábado, a última da semana nesta nossa atividade, 23, 1 da manhã. Halfway Home Crying, o Stevie on the Radio nas inaugurais da noite de hoje, certos de The Saints, um dos álbuns na shortlist da Radar para os melhores de 2008. Hold your breath through daybreak and disaster. Breaks the news of the trend. Codes, feelings meant to be global. Like coke in the lows of the nobles. Keeps it alive. Right. Riots in the rain, she's on fire in the music tanks with no red lights in sight. Got you. Até à 1 da manhã de sábado, Viriato 25, última emissão de uma série de 5 esta semana. Arranque à custa de TV on the Radio. Halfway Home Crying, e também porque não é de desperdiçar o fabuloso Family Tree. Certos na abertura de Viriato 25 para o álbum Dear Science. day calls in billows. It's echoing moonlight on to the blue nightmare of your heart. In cozy red rainbow, it's shaking off halos and the memory of our sacred so-and-so. Vilhato, 25 de noite, dentro no Radar, a edição que liga às noites de sexta a sábado na pontinha da antena Radar. Três temas para TV on the Radio de The Signs. Tira linhas. uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Não vai falhar o Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, mas vai ser antecipado um pouquinho hoje a um rearranjo na arrumação das rubricas em Vereado 25, dada a confirmação da visita de João Branco Quirón para conversarmos sobre o novo trabalho, O Maquinista, o que acontecerá em boa parte da segunda hora. O que acontece é que não há bumerangue e, como não podíamos perder a ocasião de deixar rodar ainda um pouco Alessandro Barrico e os Air com aquela brincadeira que fizeram e que tem sido na ponta da língua das duas últimas semanas, vamos antecipar um pouquinho Tirolinhas, um pouquinho o Acolher de Blues e, portanto, um bocadão a tal história do Na Ponta da Língua. Porque se falam apenas ainda em sons iniciais de Vereado 25, a nova toca do Lobo no Radar. M-Word. In times before that, I was cruel. In times before that, I was lean, I was mad. Honey, I ain't never had nobody like you. In the times before that, well, I was crazy. I saw the dark side of the moon. And the stars in the sky, they never called my own. Cause I ain't never had nobody like you. I never had nobody like you. Now it's just like A, B, C. Life's just like 1, 2, 3. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh-oh. I watched my old habits die and it was painful. Sometimes it's painful in the light of the truth. But you kept me fast to the right. Now I wanna thank you. Never had nobody like you. I ain't never had nobody like you. Now it's just like A, B, C. Life's just like 1, 2, 3. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh. I trusted liars and thieves in my blindness. Honey, I was wasting away in the room. Now that I've been through that hell, I got a story to tell. Honey, I ain't never had nobody like you. I ain't never had nobody like you. Cópia caseira, cortesia de Pedro Ramos, M-Word, o álbum Whole Time, Never Had Nobody Like You, Jailbird e o próprio título tema Whole Time para as soltas, ou para completar as soltas do arranque deste Vereado 25. Cause his cage is closed and he's stuck inside. Said who's gonna hear my help me now. Yeah, who's gonna hear my help me now? Help me, help me, help me, help me now. Hangman, hangman, knocking on the door. Says heaven can't wait to have you no more. So who's gonna hear your help me now? Help me, help me, help me, help me now. Yeah, who's gonna? Yeah.

os Mogwai foi mais uma para as soltas de Viriato 25. É a última emissão, 23, uma da manhã, noite, sexta para sábado, na pontinha da antena radar, o tema Bad Cat. Radar. Estamos a caminho da Colher de Blues antecipada, a última da semana, depois do Rilo Kiley, banda que ela liderava e que dificilmente voltará a existir, Johnny Lewis, e aqui com Elvis Costello, Carpetbaggers. Johnny Lewis and Elvis Costello, mais soltas por aqui em Viriato 25, White Dunham. when you ask me. Drinks won't relax me. Tell me what the facts be. They be my past me. That's the ass of his other tracks. Confirmada de João Branco Quirón para falarmos na segunda hora a antecipação de todos os tópicos desta edição sexta-sábado de Viriado 25 na Ponte e da Antena Radar. Aqui fica também a colher de blues última da semana antecipada. Peter Green, recuperações do Best Of do seu Splinter Group. you came. Look on down the wall, am I down my walk again? I got me another woman in y'all come your way. Puzzle went through the walls, you know they said it was tough. I don't know how many men they killed, but I don't know if I killed enough. Oh, look on down the wall, have been down my fucking kid. I got me another woman in y'all come your way. You just won't treat me right. Spend all my money, walk the street all day and night. Look on yonder wall, having down the whole day. I got me another woman and y'all all coming your way. We'll be right back.

disparado. Viriás 25, a nova toca do lobo. Foge-nos sempre a boca para a verdade. Até à uma da manhã, hoje com a visita que confirmámos há pouco e que se confirma de João Branco Quirón. Já vamos saber tudo, ou quase tudo, sobre o que se passa em relação ao maquinista. Não fale com o guarda-freio, diziam antigamente nos elétricos, porque pode ser responsável por qualquer acidente. Vamos ver como se passa com o maquinista, se pode falar ou não. Apenas sons de abertura rapidamente para a segunda hora de Viriato 25. Tem a quem sair Martha Wainwright. There are days when the cage doesn't seem to open very wide at all. There are others who are shy, the most indiscriminate lovers of all. My heart was made for bleeding all over you. You got a girlfriend and I can only talk about her for so very long. And my mind turns into my heart and whispers into that dark cave that I've been in. My heart was made for bleeding all over you. And I know you're mad. You were my own. Outer Wind Ride 2, certos na abertura da segunda hora de Viriato 25, é a nova Toca do Lobo no radar. O álbum tem um título genérico curioso, I Know You're Married, But I've Got Feelings Too. This is Wayne Wright, ou Miss Wayne Wright, não fazemos ideia. É filha de cantor e autor famoso Loudon Wayne Wright III, tal qual é irmãzinha de Rufus. Última hora de Viriato 25 é a ligação da noite de sexta para sábado e além dos votos de bom fim de semana e menos encharcado do que está, as boas noites a João Branco Kiron. Faz-me sempre uma confusão este teu apelido. É apelido, não é? Sim, é um... Ah, espera aí, falta-me abrir o teu vídeo, já está. É um nome artístico já, de alguns anos. Ah, não é apelido natural? Não. Ah, é foi uma adoção. Apelido artificial. Apelido artificial, gosto. Capa aí, quase vai a Krypton, não? Sim, um pouco. Sonhaste com o Super-Homem. Mas João Branco é mesmo. Claro, João Branco. O branco é. O branco é nome. Não, mas é curioso porque eu sempre pensei que seria apelido de família. Não é impossível, não é? Sim. Há Mustafás, há tudo. Quer dizer, há Ferrões, como é o meu caso, Ferrão. Portanto, há tudo, não é? Agora, houve uma surpresa, e eu confesso que achei mesmo surpresa, que foi mais ou menos na altura em que devia surgir um trabalho novo. Vocês normalmente fazem uma gestação de dois anos e meio, para as coisas ficarem bem, sim, pensadas, bem... Normalmente é. Mas Hipnótica ficou in the closet por um bocado e aparece o maquinista João Branco Kiron em pessoa. Tell me all about it. Aliás, tell us all about it. É para os ouvintes que estamos a falar, fundamentalmente. Por onde é que posso começar? Eu já há algum tempo que te tenho... Prefiro som antes, diz, e preparas a resposta depois. Não. Estás à vontade. Vou preparando em improviso. Mas eu já há algum tempo que escrevo e já tenho algumas coisas editadas ao longo dos anos. Há muito tempo que escreves. Mas sempre publicações esparsas, e porque o meu foco tem sido sempre mesmo os Hipnótica e a dedicação tem sido exclusiva. Quando nós estamos a trabalhar nos discos, estamos a tocar e... Queres dizer, desculpa, tarde de interromper, influir o discurso, mas queres tu dizer que para Hipnótica era um determinado tipo de escrita e para João Branco é outra? Os pensamentos são diferentes, o que vai ao papel... Em termos de universos, eu acho que o maquinista acaba por espelhar estados que têm mais a ver com experiências pessoais. Tuas. Sim, mesmo. Minhas. Coisa que nos Hipnótica normalmente não acontece. Tinham que se diluir em banda, não é? São mais sentimentos coletivos e que tenham a ver com o momento da banda, quando estamos a compor um disco e falamos sobre o que é que está a unir as músicas e o ambiente das músicas. E aqui no Maquinista foi um processo ao inverso, em que as palavras surgiram primeiro e a música acaba por servir às palavras, e todo o ambiente sonoro que eu construí foi já tendo os textos em mente. E o processo estás é completamente o oposto dos Hipnótica. Acaba por ter uma essência e alguns traços comuns. Claro que tem, como alguns toques de surrealismo, algum onirismo. Facilmente se identifica. Sim. Não há dificuldade nisso. Mas por outro lado também foi um desafio e ouvir em português, expressar um português falado, para mim pessoalmente também foi um desafio bastante interessante. Porque havia todo o problema da colocação da voz e do ouvir a minha voz falada em português, gravada, e conseguir encontrar uma forma de dizer os textos que não fosse muito artificial. Lá está o artificial outra vez. Exato. Que não fosse muito artificial e que por outro lado que não fosse atrás de certas fórmulas da palavra falada atual, que é a palavra falada muito rítmica, muito subjugada pelo beat, que é um pouco a linguagem do hip-hop e de alguns projetos de spoken words como Saul Williams ou a Ursula Rucker. E então esse processo de descoberta da voz e de como é que a voz podia fluir e depois da música por cima disso foi muito interessante, porque eu à partida nem pensava que ia criar um disco quando parti para esta aventura. Quando é que começou essa aventura? Se conseguiste situar no tempo, já guardar já para arrumar. No verão do ano passado. 2008. Sim. No verão do ano passado, eu tirei umas férias e fomos para o norte. E 80% dos textos surgiram. Fomos? Sim, fomos. Desculpa, eu e a minha namorada. Eu não deixo escapar essas coisas, sou entrevistador, não é? Fomos. Eu e a minha namorada fomos para o Jerez e ficámos lá numa espécie de um recanto espiritual. Não vou dizer onde é, porque claro, senão não vale a pena. Deixa de ser um recanto espiritual. Claro. Mas praticamente 80% dos textos surgiram nesse período, nessas férias. Porque foi mesmo uma coisa quase que eu expeli. Aconteceu. Parece que estava à espera de acontecer. E regressei com os textos prontos e foi quando me comecei a interrogar e a começar a fazer experiências de gravar só a voz. E a partir daí foi tudo muito rápido. Foi quando a locomotiva começou a, foi quando a aumentar a velocidade. Quando o maquinista teve que cuidar da locomotiva. E eu agora já larguei o volante, já não sei para onde é que vou. É o chamado all aboard, não é? Sim. Vamos deixar som um pouquinho. Súbita regressão temporal, recordar como uma onda opressora varreu as que traziam oferendas, lamber os restos de nitroglicerina no copo de outra festa, saciar a indivisível vontade de pôr a chave e rodá-la. Agora, aberta a porta onde havia luz, agora, ao encontro do sol. Aqui se voltam a encontrar imensas atmosferas sonoras próprias de ambientes que ou tu criaste ou os teus companheiros dos Hipnóticos também criaram. Há Japão constantemente por aqui, há passarinhos, há pequenas percussões, tic, tic, tic, tic, tic. Há pingos de água, há coisas que não são habituais na produção musical portuguesa, pop e hip-hop e etc. Transportaste porque fazem parte do teu acervo. Sim. Tens micro. E porque há uma referência muito, muito grande também uma linguagem cinematográfica. Claro, sobretudo. E eu encarei um bocado esta aventura como uma coleção de curtas-metragens de quem não tem vídeo, ou seja, de quem só tem a voz e sons. E no fundo o resto depois é um bocado projetado a partir daí. Mas a minha ligação com o cinema e com atmosferas psicadélicas e de criação de ambientes, claro, permitiu-me também chegar a este tipo de abordagem. Dizias tu há pouco de que dessa célebre viagem ao norte e à reserva, que era um ambiente protegido, portanto nem devias ter saído lá com ideias, porque as ideias iam ter ficado lá. Mas trouxeste-as para... Algumas ficaram. Algumas ficaram. Então ainda vais voltar lá a recolhê-las? É? Algumas ficaram suspensas lá. Ah. Vou voltar, certamente. Então vão ficar a vivificar, sim, a desenvolver. Sim, sim. Ficaram plantadas. Isso é uma promessa para um maquinista 2. Deixámos semente. Uma pergunta inevitável, porque os Hipnótica têm fãs, sempre tiveram fãs. É o seguinte: esta aventura do João Branco, que é apenas uma agulha numa linha de ferro, ou é o fim do projeto Hipnótica? Não sei, eu estou a fazer-te isto para esta pergunta, porque eu sei que há gente que pensa que a Hipnótica, claro, ainda continuará, não é? Os Hipnótica, posso dizer que vivem uma fase de grande ebulição. Eu acho que... Se não te apetecer falar, não falo. Estamos cada vez mais coesos. Desde dezembro que estamos a trabalhar já num novo álbum. Que vai ser produzido pelo Wolfgang Schlögl, outra vez, dos Sofa Servers. O austríaco. Sim. Vocês têm uma queda com o austríaco, que é uma coisa. Ou é dos chocolates? Eu acho que o nosso percurso tem sido sempre um percurso de criar afinidades. Eu sei que isso pode parecer um discurso um bocado romântico, mas é o que acontece. As pessoas que se vão cruzando connosco vão permanecendo connosco. Claro. E isso é um bom sinal. Claro que é bom sinal. E com o Wolfgang já temos uma empatia que quase já não precisamos dizer-lhe por palavras que momento criativo é que estamos a viver. Basta enviar-lhe algumas gravações e ele topa logo. Como já sucedeu, não é? Sim. Tudo isto para dizer que os Hipnótica estão muito saudáveis. Alive and kicking. Muito saudáveis. Estamos a completar este ano 15 anos. Não é brinquedo nenhum. Vamos programar alguns eventos para celebrar os 15 anos. O Maquinista surge como uma extensão. Claro. Em que participam também alguns hipnóticos. Exato. E que têm todo o apoio da banda e têm sido críticos e têm dado opinião sobre o trabalho. E é um projeto... Desancaram-te, não? Sim, é um projeto paralelo, como o Sushi também toca nos GNU, o Eduardo com... Ela não é francesa, ele não é espanhol, e com os Bypass. Portanto, no fundo, eu acho que conseguimos atingir um equilíbrio em que, à volta dos Hipnótica, existem já uma série de bandas em que os mesmos membros participam e que trocam ideias e que partilhamos audições. E esse ambiente só nos permite ir crescendo, porque vamos absorvendo elementos uns dos outros. E conseguir esse equilíbrio não é fácil, porque a tendência é começar a haver alguma ruptura de alguma espécie. Sim, sobretudo mas, atrito. Mas felizmente, celebrar o 15º ano no estado de coesão e de Hipnótica, 15 anos, é bonito, porque eu lembro-me de ver-vos praticamente nos alvores, num pavilhão gigante, meio deserto, ainda antes da... Dos armazéns. Lembras-te dos armazéns, dos armazéns, sim, do vinho, sim, sim. Na rota do que se chamava a rota para a Expo 2008, sim, 2008, sim. Não, 98, meu Deus. Mas... Mas ainda sem estar inaugurada, portanto... E o vosso concerto tinha sido um espetáculo notável. E estava praticamente vazio. Não sei se estava praticamente vazio. Sim, as cabeças lá estavam muito interessadas. Aquilo enorme, é que era enorme, era sobredimensionado para aquilo que os Hipnótica podiam chamar. Lembro-me perfeitamente. E penso que tocámos também ou no primeiro ou no segundo aniversário da Hora do Lobo, no Ritz. Sim, sim, claro. Sim, mas eu não ia falar nisso, porque isso era mais ou menos isso óbvio. Eu lembro do outro concerto, porque o outro concerto fazia parte da rota da Expo, e ser um espaço gigantesco e me ter impressionado a prestação dos Hipnótica lá. Havia ainda por cima, sem ser o vosso teclista, que era que usavam uns óculos com luz. Coisas com luz, que era fabuloso, que aquilo criava um efeito perfeitamente fabuloso. O facto de estar mais ou menos vazio, pouco importa, porque repara, as pessoas mais tarde ou mais cedo vêm a chegar aos projetos, desde que eles interessem, não é? Claro, claro. É preciso tocar, é preciso fazer. Esteja quando a gente estiver, lembro sempre da Michel Schock no Rock and Roll nos anos 80, e dizer que não valia a pena esperar mais 15 minutos, porque eu pedi-lhe para esperar mais 15 minutos, e ela dizer que não valia a pena, quem quisesse estar, já estava, e ela tocava para quem estava, e cantava para quem estava. O artista é assim. Sim. Ao longo destes anos nós também já aprendemos a lição. A viver com quase todos os momentos que uma banda passa, os momentos sim, de pico, claro. os momentos de ausência de criatividade. Eu penso que é pior a ausência de criatividade que a ausência de público. Exatamente. Acho que sim. É capaz de ser pior. Nitidamente, claro. Não. É muito pior. É muito mais grave. Quando há o writer's block, que é o diabo. Pois, temos que rezar. O que é que a gente vai criar, não é? Temos que rezar. É que se não criarem nada, não há público que venha. Não é? Claro. O público que vem chamado às criações. E já passámos por todo o tipo de fases e realmente somos felizardos em chegar aos 15 anos com este nível de amizade entre todos os elementos, e não há subgrupos. Não, somos uma banda sem subgrupos, como muitas vezes acontece. A única coisa que vocês tiveram, eu lembro-me, guardo memórias disso, porque não foi só o prazer de vos entrevistar, mas foi uma das sessões ainda na velha Rádio Comercial, onde tivemos espaço depois para fazer não foi no evento da Jam, foi numa outra entrevista, portanto sem som, quer dizer, som de voz, mas sem som de banda, em que havia uma franca complicação de explicações em relação ao que é a banda era e o que é a banda não era. Mas às vezes uma banda não se explica por palavras, não é? Claro, deixa-se soar, claro, não é? Claro. Mais simples. Foi isso que eu concluí, francamente. Mas até hoje temos dificuldade em explicar isso. Claro. Por exemplo, para este disco nós estamos num processo agora de desaprendizagem. Sim, porque, de descomplicar. Porque, não é? De descomplicar, de descompressão. Exatamente. Claro. Porque tínhamos atingido um ponto de alguma complexidade nos arranjos com New Communities. Sobretudo. Que neste momento tem que ir para trás. O nosso organismo reagiu num retrocesso e estamos num processo de simplificação. Ainda bem. E isso é difícil. Hipnótica de, pop. Isso é difícil de explicar. Claro que é difícil de explicar, o melhor é ouvir, vamos ver, claro. Vamos esperar. Vamos, entretanto, abordando o maquinista, ou deixando andar a locomotiva com o maquinista. Íamos onde? Íamos no Silêncio ao Paraíso, não é? Foi onde ficámos. Sim, terminou o Intromissão, que é o segunda música. Sim, sim, não, e o Silêncio ao Paraíso rodou. Ai, não rodou. Não, ainda não. Vou deixar. Tinhas razão, desculpa. Ela imóvel olhava-me nos olhos e o silêncio que havia sido o paraíso, o silêncio agora era o abismo. O silêncio é o paraíso, o silêncio é o abismo. O silêncio que havia sido o paraíso, o silêncio agora é o abismo. Este é o álbum novo a solo de João Branco Quiron. Não custa perceber que, ou de onde vem a inspiração para o silêncio é o paraíso. Já ele nos contou antes, Jerez, etc, etc. Não sei em que altura do ano foi, mas em que altura do ano fosse, inverno ou verão. Era verão. Era verão. Sim, o silêncio é o paraíso. Então esse era um verão vibrante, porque o Jerez em verão é assim, tem um ar vibrante. Agora seria francamente mais gelado. Sim, era um verão cintilante. Cintilante, exato. Exato, é a cintilância que eu estava à procura. Porque é o ar a vibrar com o calor, não é? Sim, sim. É muito curioso. No inverno deve ser francamente diferente. Passeios noturnos, sombras. Animais? Animais também. Estranhos, não é? Cavalos selvagens na serra. Maravilha. Fantástico. Tu devias ser sponsorizado pela zona de Jerez para publicitar uma zona intocável, praticamente, felizmente, uma zona intocável ainda dos nossos paraísos. Das poucas, sim. De terrestres. O silêncio dá abrupta pausa, Jesse. Salienta-se o pescoço do réptil cigarro. Fumo como neve invade saxofones, gerando solos enraizados. E da terra, das lendas, da esquizofrenia, da febre dos pés ao ritmo, canais estabelecidos com a dimensão das melodias, tomando de assalto as salas e como água de enchente, afogando problemas. Habitualmente costumo convidar ou pedir aos convidados para nos ajudarem a apresentar o álbum, mas este álbum parece discorrer. Oh, o teu micro, eu sei, tens todo o direito, já sabes onde é a vir, vais lá. Mas dizia eu, costumo convidar a escolherem faixas quando é habitualmente um álbum pop, rock, etc. Este é um álbum de narrativa constante. Sim, é só singles. É um álbum de singles. Eu não sei se é um álbum de singles. Estou a brincar. Mas são narrativas constantes. Saltamos do silêncio ao paraíso para aquela brincadeira do bebop no Hot Club. Também não sei por que é que isto vem no meio dos Jerez. Não. Saiu assim de repente. No fundo, foi uma memória. Aquilo foi mais um catalisador, porque os universos já estavam aqui dentro, e os personagens e algumas memórias que eu tinha. Ou seja, tu estiveste no Jerez, mas sem esquecer Lisboa. Claro, claro. Evidentemente. Obviamente. Portanto, no fundo, não foi um processo de descritivo do que estava à minha volta naquele instante. Foi mais um processo de expurgar, claro, o que eu trazia da cidade. Exato. Um bocado suar. Sim, sim, suar fora. Os odores da cidade e algumas experiências e alguns momentos marcantes. E levaste veneno da cidade para deitar fora? Não? Sim, sim. Levo sempre. As fugas da cidade são fundamentais, cada vez mais, não é? E o veneno carrega-se, o veneno está dentro de nós. De que maneira? E o problema é quando a gente o transmite para alguém mais, que isso é pior, passa pois. E pega-se. Pois é. É contagioso. É. João Branco, de que é que a gente está a falar, meu Deus? De um apocalipse ou coisa assim? Não, estamos a falar do cotidiano. Não. Do cotidiano. Mas pronto. Mas também se passa perfume, não é? Claro. E suor e sorrisos. E há momentos a seguir, por exemplo, o pôr do sol em Santa Catarina. É o que eu tenho aqui a seguir. O pôr do sol em Santa Catarina é um instrumental. Santa Catarina é onde? Lá também? Aqui, ou é aqui? Em Lisboa. Aí, sim, ali a Mirador. Do Mirador, do Adamastor. É curioso como tu saltaste de geograficamente tão longe para tão longe. Pois, passei do bebop no Hot Club, Santa Catarina. Sim. Há alguns ambientes de Lisboa que potenciam muito a... Tinhas o Rio ali. O ficcionar, não é? E criar personagens nesses ambientes é fácil e claro. E estimula, é muito fílmico. Estimula-me também bastante. E o pôr do sol em Santa Catarina é porque é um tema instrumental e que no fim traz a harpa do Eduardo. E a harpa do Eduardo é quase, ainda por cima, são duas harpas, uma à esquerda e outra à direita, e é como se fosse quase o abrir do sol, não é? Quando se está quase, a pôr, quase quando se está a mudar o tom, não é? E a espalhar-se sobre o rio. E foi daí que me veio o título, muito por causa da harpa do Eduardo. Lisboa agradece. tens absoluta razão com a harpa. Ou com as harpas. Porque agora aqui há um problema. Quantas harpas aqui estavam? Múltiplas camadas. Muitas camadas de harpa. Um resultado notável neste tema. O que te enriqueceu, o maquinista, de uma maneira incrível. Muito. O Sérgio e o Eduardo foram uma grande colaboração. Lá está a gente da equipa habitual. Hipnóticos. Eu costumo chamar aos ouvintes da Radar radáricos, e tu os chamas hipnóticos, aos teus hipnóticos. Continuas a concordar com os teus hipnóticos? Ou os hipnóticos? Teus, no sentido de coração. Claro. Isto é uma vida, é uma lição de vida, não é? São laços do partilhar a criação de música, é dos laços mais fortes que se pode ter, não é? E daí os aqueles opostos e certas bandas em que existe uma dupla criativa que sobressai e de repente há atritos, não é? Normalmente costuma representar o fim das bandas. Sim. Não é? O choque de egos. Mas também porque o processo criativo é uma coisa muito intensa e que faz com que a gente mergulhe fundo, não é? Por falar em hipnótica, não tem sido uma vida fácil em termos comerciais, pois não? Apesar dos 15 anos, vocês já vão completar o que é o heroico. Sim. Em termos de cenário nacional. Tem momentos, já tivemos alguns momentos comercialmente melhores. E também... Vocês tiveram uma altura fases, de boom mesmo. Sim. Tivemos fases, a fase do Enter e a fase do Reconciliation. Foram fases comercialmente em que as coisas correram melhor. Por exemplo, com o último álbum, apesar de termos tido críticas muito positivas e do disco estar na lista dos melhores do ano, mas era um disco difícil. Série de órgãos, era um disco difícil. Mas é um disco mais difícil. É difícil, sobretudo. Sim. Eu percebi que era difícil penetrar em rádio. Eu percebi isso nitidamente. E que nos deu, quer dizer, deu-nos. Naquela altura era o que queríamos fazer e estávamos conscientes. Vocês também nunca abdicaram do que queriam fazer, não, pois não, não. Em face à necessidade comercial. Não, quer dizer, não. Embora arranjarem um hit single. Não, mas... Mas vocês podiam fazê-lo, vocês sabiam fazê-lo. Não, mas tem um mas, porque temos o privilégio de não subsistir só da música. Claro. E isso dá-nos alguma independência. Sim, sempre falaste nisso. Porque senão não era fácil ter este tipo de discurso de independência, principalmente em Portugal. Sempre falaste nisso, lembro-me perfeitamente. Principalmente em Portugal. Mas... quem sabe um próximo álbum não traz aí uns hit singles? Porque não? Uhum. Uma coisa aí a abrir. Estamos bastante virados para aí. Até porque é uma provocação conseguir fazê-lo, claro, não é? Claro. Eu nisso penso que é giro conseguir-se. Eu reparei, isto agora não tem nada a ver com o hipnótico, mas reparei, por exemplo, no último single dos Chutes. Os Chutes estão nos 30 anos, portanto o dobro de vocês. É o dobro de vocês. Mas achei muita piada ao Quem é Quem, porque apesar de a letra ser uma letra muito curiosamente renovadora em relação aos Chutes, avançou alguma coisa, preocupou-se com, pronto, os jovenzinhos negros e sim, aborda e, exato, tipo aborda outro temática. Tipo de situação, a temática. Sim. Muda. O formato é o mesmo, porque não, os Chutes já não mudam, porque aquilo já é tão quadrilátero. Mas não... também era interessante eles terem um twist aos 30 anos de carreira. Claro, claro. Sim, com uns toques mais disco, tipo. Exatamente. Kaiser Chiefs também. Exato, era interessante. O Kaiser Chiefs nem me falo nisso. Era interessante. Vai ser um concerto de morrer domingo à noite. De certeza vai ser. Eu acho que era uma surpresa. Mas eu penso que o Tim está pesado mais para aqueles balanços de Kaiser Chiefs. Claro, nunca se sabe. Mas de qualquer modo, achei de saúde aquele tipo de manifestação. Sim. Sobretudo o voltar de temática, mudar de temática. Não é já o Ai se ele cai, não sei o quê, vai-se partir, etc. Eu acho que isso acaba por fazer parte um bocado do ciclo de renovação da própria banda, porque... Não adianta encontrar só uma fórmula e ir por aí, mesmo que comercialmente o projeto se torne viável com essa fórmula. E é preciso constantemente encontrar estímulos para ir por caminhos diferentes, quer em termos de letras, quer em termos de estilo, quer os tipos de arranjos que utilizas, o método de trabalho, e nós estamos constantemente a revolucionar um bocado isso. Tu sentes-te nisso com os Hipnótica nesse caso, nesses desafios? Há sempre discussões, não é um processo pacífico, mas é isso, são discussões sempre no sentido de andar para a frente da banda. Claro. Não há discussões de egos, nem discussões de eu quero ter mais protagonismo aqui ou colar. nunca houve uma frase desse tipo, eu aqui quero ouvir, mas não sei o quê. Long live Hipnótica. Não, epá. Tu tinhas escolhido, entretanto, eu tinha-te pedido, porque é meu hábito pedir uma escolha. Tu pediste a Trilogia de Lisboa, da Nostalgia. De Lisboa fala em três tempos, não é? Da Sim, nostalgia. Esta parte 1 é da nostalgia, depois há um da desolação, um segundo da desolação, que é muito virado para a zona oriental e para aquela decadência industrial e uma espécie de terra de ninguém entre Lisboa e a Expo, uma zona sem fronteira, quase. E depois o último o é do exílio. É um texto um pouco virado para alguns momentos da minha infância em Lisboa, antes de ir para o Rio, e que retrata um bocado a minha visão do que é que foi a Revolução e de não ter a mínima noção de que tipo de regime é que se vivia. E só depois é que fui encontrando certos sinais e o meu pai também me... Com que idade é que isso aconteceu? Já agora com 10 anos. 10 anos? Sim. E depois, mais tarde, conversando com o meu pai, é que fui percebendo que certas memórias que eu tinham alguma ligação com esse período pré-revolução. E no fundo, este se calhar é um dos textos que... Então isto é um texto que tem ligação. Isto é uma dedicatória retrospectiva. Sim, tem ligação com o meu passado e é um texto pessoal, como há mais alguns. Se passa-se em que idade tua, se não te importas? Idade de... Eu tinha 10 anos nessa altura. Pois é, bastante cedo. Pois. É uma altura francamente confusa. Pois. E só mais tarde é que eu percebi certas situações. E quando percebeste, entendeste alguma razão de ser ou não? Sim, consegui. Que às vezes é difícil, percebes? Consegui ligar certos eventos e no fundo este texto retrata um bocado esse período. Como também o texto da desolação, também retrata um período em que eu vivi ali em Xabregas também, na calçada do Grilo. E a da desolação deve ser muito triste mesmo. É um pouco triste, mas ao mesmo tempo é quase um texto de planície, de observação e um lugar de oportunidades, porque é quase como se fosse um sítio esquecido pelo tempo. Claro. E em que se podem encontrar situações inusitadas Mas em tempos de crise, às vezes são tempos de oportunidade Também. É um bocado aí que se encontram ideias, não é? Exato. E é quando surgem ideias. E eu nesse período que vivi aí, em Xabregas, e o Serg, também o baixista de Hipnótica, também morava aí perto. E daí também a vossa visão para a história do Oriente, né? Exato. Que era uma zona, terrivelmente degradada na altura. E já teve um auge em termos industriais, e ainda há fábricas lá, a fábrica da Nacional. E o texto relata essa ligação com o passado, como os outros dois também, o da nostalgia e do exílio. Do exílio. Tem ligações ao passado. E depois traçam algumas pontes com momentos atuais ou mesmo com o futuro. E cria-se aqui uma Lisboa em várias camadas e uma interpretação do mesmo espaço em vários tempos. Vejam bem, como a gente se calhar passava por cima disto tudo sem reparar. Pois, eu não. Se não ajudasse a explicar. É difícil explicar isto, porque eu também não quero... Não, tu estás a retratar a tua vida, é um autorretrato. É uma exposição que eu acho... Se pintasses em quadro, seria mais difícil de explicar ainda, pois, provavelmente, não sei. Não queria que soasse uma coisa redundante, porque eu acho que está tudo lá. Está tudo lá e de uma forma mais dissimulada, o que torna a coisa um bocado mais mágica, não é? Claro. Mas e esteticamente, já que insististe, mais bonito também, claro, porque claro. A música é assim, claro. Tem essa faculdade. Claro. Se não te importas, claro. Tu que és músico. Nós estamos, entretanto, a chegar já muito perto. Faltam 10 minutos para a uma. Temos esses 10 minutos até chegar lá. Vamos deixar rodar, não é? Sim. Para deixar ficar o ambiente para os ouvintes. Sim. Foi um prazer. O obscurantismo alastrava-se por todo o país e os homens sem rosto, vestindo sobretudo os pretos, ditavam o ritmo da marcha popular. Virar gavetas, livros arremessados ao chão, e pude perceber que estavam prestes a descobrir a passagem para o sótão. E eu, que era guardião das memórias do nosso coletivo, com o meu corpo de espuma absorvi tudo o que me cabia, e no último fôlego saltei da janela, equilibrei-me no muro de pedra e corri sem olhar para trás em direção aos campos, à fronteira, ao exílio. E que lembranças sobraram ao povo? Que lembranças sobraram ao povo? nós agora a falar de coisas que off the record, não se falam em via aberta. A comunicação social é a comunicação social. Hoje, a entrevista que agradecemos muito a João Branco Quiron sobre o, não só o maquinista, como uma série de outras coisas da vida, porque são as coisas da vida que mais nos importam. Gostava de te pedir umas palavras de despedida, porque são 5 minutos para a uma e nós temos de terminar a uma. Aquela bandilhice na rádio comercial de ultrapassar o sinal horário aqui não vale. Nós completámos a trilogia de Lisboa, ou não? Sim. Na desilusão era este tema. Não sei se queres escolher um adeus sonoro. O adeus pode ser. E um adeus vocal também, verbal. O adeus sonoro pode ser o epílogo, não é? Como... O epílogo. Que é o último. É o último, deixa ver, é o 13. Exato. É o 13. E foi um prazer mais uma vez partilhar estes instantes. Foi um prazer também. E com os ouvintes. Espero que os ouvintes da Radar tenham gostado. Não só os da anteninha, que é pequenina, que é só Lisboa, mas também porque há cada vez mais online. Sim, o disco, só aqueles segundos de marketing do disco vai estar à venda, né? A partir de segunda-feira. De segunda-feira. Ah, então é segunda-feira. Então nós acertamos mesmo. Eu combinei com a Raquel, qualquer coisa como o mais próximo do disco. Foi mesmo na música. Só que foi em dezembro que combinámos isto, o que é incrível. Sim. É um planeamento e peras. E o objeto em si é um objeto que vem acompanhado com uma fotografia, com uma ilustração e com um póster. E é homemade. Autenticamente. Sim, artesanal. E a cada 250 cópias a fotografia e a ilustração alteram-se. E foi uma fotógrafa que é a Lois Gray, o Pedro Gundar, o ilustrador, e o Open 7 Days, o designer que fez o póster. E no fundo, comprem a peça, podem ir ao site do MySpace, que é o myspace.com, o maquinista. Que podem ver as séries e escolher qual é a fotografia e a ilustração que mais gostam. Não podem mudar o som. Isso não podem. O som. Não há. Isto é brincadeira. O som não muda a cada 250. Claro. O som mantém-se. João Branco, foi um prazer voltar a encontrar-te. Igualmente. Esperamos ver-te ou ver-vos muito em breve, quando se completar o trabalho do Hipnótica. Sim. Long Live Talent. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Bom fim de semana, by the way. Sim, frio. Menos chuva. Fiquem em casa. Exatamente. Bebam um conhaque. Ou sou um maquinista. O maquinista. Eu ia dizer o alquimista, meu Deus. Ia-me fugir a boca para a verdade, provavelmente. Viriato 25 termina aqui mais uma série de emissões na Radar, pontinha da antena Radar 97.8. Reforçamos o desejo de bom fim de semana. Kaki King e a sua guitarrinha para animar. Tchau. E lembre-se sempre o lema de Obama, traduzido para português, quer dizer Yes, we can't.